Lição 7. Vamos às compras? Fia. 100. 101. 101. 102. 102. 110. 120. 150. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. 1000.